Lição 16. Muitos parabéns. 1. Im Dunkeln. Às escuras. Hineingehen. Entrar. Licht. A luz. Ausziehen. Tirar. Überraschung. A surpresa. Voll. Cheio. Luftballon. O balão. Auf. Em cima de. Tisch. A mesa. Kuchen. O bolo. Geburtstag. O aniversário. Berg. O monte. Geschenk. A prenda. Anzünden. Acender. Kerze. A vela. Singen. Cantar. Glückwünsche. Parabéns. In dieser, zu dieser. Nesta. Datum. A data. Glück. A felicidade. Leben. A vida. Seele. A alma. Junge. O menino. Begeisterter Applaus. A salva de palmas.